em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Depois de uma paragem, estamos de volta para as emissões regulares do Em Transe, primeira meia hora, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última parte é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com um dos produtos da editora Dronarivm, liderada pelo moscovita Dmitry Tadikin e curada pelo polaco Bartosz Dziados, que também faz música com o alter ego Black. Eles lançam música ambiente, contemporânea e neoclássica. Há nomes reconhecidíssimos no seu roster, como Seller, Machine Fabrique, Pillow Diver, Aaron Martin e também Off the Sky. É com o projeto do norte-americano Jason Corden, Off the Sky, que começamos a emissão de hoje. Último Light Loss, um produto inspirado no tempo que divide a passagem entre o outono e o inverno de Light Loss e no início do Em Transe de hoje, If We Were Alike. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Off the Sky e If You Were a Lake, de Light Lost. Depois, mais uma edição Cranky Records de Benoit Piolar. É assim que se chama Thomas Malouk quando edita a solo, ele que também faz parte dos Orcas. Um disco que resulta de uma série de gravações de campo reunidas entre o verão e o outono de 2013. E muitas guitarras, quase tudo ao improviso. Em Sonnet podemos ouvir The Very Edge of Its Flame, Benoit Piolar. E ainda em fundo vamos continuando com A Cloud Withdrew from a Sky. Pertence a Anna Lee, ele chama-se Oleg Spudenko, mais um moscovita a passar por aqui. Faz esta música cheia de drones. Logo a seguir, depois de Anna Lee, vamos continuar com Piano Interrupted. Eles editaram há uns anos o disco de Unified Field e agora, para o reinventarem, convidaram uma série de colegas da editora Denon Valley Records, como os Eden Orchestra, Flox, John Lenke e também Origami Biro. As remisturas levam o nome de Unified Field Reconstructed e é com os Origami Biro. E o tema Accidented Fugue, original de Piano Interrupted, que vamos mais lá à frente continuar neste entrance. Thank you. fecharmos os 30 minutos iniciais do Em Transe de hoje. E vamos fazê-lo com CISO, um projeto norueguês de Johan Bigeberg, com edição nacional pela Enough Records, a primeira net label portuguesa. O disco chama-se Tribute to Cosmos, um pouco de glitch no final desta primeira metade do programa. Terminamos com Black Moon e passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Recuperamos no início desta segunda parte da emissão de hoje de Em Trance, o EP de Matthew Cooper, Pedals, Petals, um trabalho lançado para a etiqueta de Cameron Crowe, Vinyl Films, e um trabalho inspirado nos seus primeiros dias enquanto compositor, em que brincava, nas palavras do próprio, com pedais de instrumentos em busca de sons do seu interesse. Agora ficamos com um lançamento por uma editora de Berlim, de nome Schwarzarbeit, que surge com um CD com temas de dois projetos. Vamos ouvir um deles, os Black Mental. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Eluvium, depois Black Metal, que juntamente com os Left Hand Path surgem neste lançamento pela editora de Berlim Schwarzarbeit, um trabalho em que os dois projetos surgem claramente conotados com o Dark Ambient e que remetem também para uma série de referências ao oculto e à mitologia antiga. Depois ainda mais um dos inúmeros lançamentos do holandês Rutger Zuiderveld, aqui em nome próprio, ele que costuma editar como Mapkin Fabric. Aqui os saxofonistas Otto Koke e Colin Webster deixam-se manipular, em termos sonoros, por Zuiderveld, de modo a produzir aquilo que na sua mente será uma tempestade de neve. Ouvimos então Snowstorm. E fechamos com mais uma manipulação, desta feita por Christian Fenech, partindo da obra de Gustav Mahler. Nova passagem em trance para Mahler Remixed. É o fim então desta emissão de hoje de Em Trance. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Podem também consultar as novas emissões do programa através de facebook.com/radiotrance ou ainda twitter.com/entrance. Ficam então as despedidas de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Até para a semana, aqui na Radar.